É muito bom estar na casa de Deus, não é verdade? Eu acho que quando nós estamos nessa atmosfera do céu, porque a gente percebe um pouquinho, parece que o céu desce, não é? E tem cultos que parece que a intensidade é um pouco maior. Eu estou percebendo isso hoje. Algo de Deus, o mover de Deus. Então, quando isso acontece, a gente tem que ficar preparado, porque tem coisa boa vindo aí, em nome de Jesus. E eu creio que onde Deus está presente, onde Deus se manifesta, porque Deus está em todos os lugares, mas não é em todos os lugares que Deus se manifesta. Mas quando Ele encontra corações abertos, quando Ele encontra vidas que o buscam, que se abre para Ele, Deus tem prazer e alegria de se manifestar. Deus tem prazer e alegria de falar, de agir, de revelar. E eu tenho certeza que hoje Deus está com esta intenção em nossas vidas. Então, que você esteja em espírito de oração, crendo e pedindo: Deus, fala comigo nesta noite, continue falando, que eu sei que Deus já está falando desde o começo desse culto. E eu peço que você, sentado, curve a sua cabeça, vamos orar. Obrigado, Pai querido, por esta oportunidade, esse privilégio de estar em tua casa, o teu povo reunido, a tua igreja presente para oferecer sacrifícios espirituais diante de ti, sacrifícios de louvor, de ações de graças, que expressam gratidão, amor e alegria pelo fato de servirmos a um Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso, a um Deus maravilhoso. E isso que nos impulsiona sempre a buscar a tua face, Pai, a desejar andar contigo. E neste andar, Senhor, nós aprendemos, nós crescemos, nós amadurecemos, nós passamos a ter experiências espirituais que vão nos transformando dia a dia, de glória em glória, e permitindo assim te conhecer com mais profundidade, Pai. E é isso que transforma a nossa vida de verdade, quando nós passamos a te perceber em todo o nosso caminho. E eu peço que nesse momento teu Espírito Santo tome a frente, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações e que a nossa vida seja impactada pela tua palavra, Pai. Nós assim oramos em nome de Jesus e vamos junto dizer amém. Pegue a sua Bíblia, por favor, vamos a Números capítulo 13, vamos ler um trecho da palavra de Deus para meditarmos num assunto importante para a nossa vida. Números capítulo 13, Velho Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, aí você encontra Números, vai ao capítulo 13. Primeiro vamos ler do verso 1 ao 3, depois nós vamos pular para o 25. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe, líder, chefe entre eles. Enviou-os Moisés no deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Vamos pular para o 25. Diz assim: ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar É terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Levantou-se, pois, capítulo 14, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Apenas até aqui. Amados, todos nós somos confrontados na questão da nossa fé. Eu creio que todo dia nós somos confrontados nessa questão. Parece que é um verdadeiro confronto de MMA espiritual no octógono da nossa existência. De um lado, a forte e resistente incredulidade, e do outro lado, a inabalável fé. E parece que dentro da gente ocorre esse confronto, e eu quero falar exatamente nesta noite sobre incredulidade versus fé, porque na verdade esse confronto que existe, precisa haver um vencedor. A questão é quem prevalece. Eu gostaria que cada um de nós aqui possamos sair nesta noite respondendo a esta pergunta: quem está vencendo esta luta na minha vida? A fé ou a incredulidade? Ter fé parece demasiadamente difícil, pelo menos por três razões. A primeira razão é porque é difícil crer no invisível, é difícil acreditar no sobrenatural, acreditar no espiritual. Por quê? Porque você não vê, você não apalpa, você não percebe com os seus cinco sentidos. É algo que vai além da nossa razão humana, então é difícil ter fé por uma dessas razões. A segunda razão é porque todos nós temos um pouquinho de Tomé, ou seja, a gente quer ver para crer. Não foi assim que Tomé procedeu quando disseram: Jesus ressuscitou? Ele disse: não, eu quero ver, eu quero tocar, eu quero constatar, eu quero através da minha visão, do meu tato, eu quero realmente ver que isso aconteceu, porque senão eu não creio. Temos sempre um pouquinho de Tomé em alguns momentos da nossa vida. A terceira razão pelo qual parece ser demasiadamente difícil ter fé é porque o medo sempre ronda os nossos corações e mentes. A gente teme, a gente receia, a gente tem medo. O medo, ele é o oposto da fé, queridos. É difícil você crer se você teme, assim como é difícil você temer se você acredita, se você crê, se você confia. E parece que há sempre esse embate. Então o medo é muitas das vezes uma nascente da incredulidade em muitos corações. Há outros fatores que também contribuem, mas parece que o medo parece ser mais forte nessa questão de abalar a nossa fé e gerar dúvida, gerar incredulidade. Então, parece que a incredulidade nos dá assim uma aparência de que é um caminho mais fácil do que crer, do que ter fé. Parece ser um caminho mais lógico nas questões da vida, porque muitas das vezes as questões da vida nos confundem, nos fazem ter medo, ter receio, ter temor, e isso mexe com a gente por dentro, e a gente duvida, a gente não acredita, o coração se torna fechado, o coração se torna incrédulo. Esse texto que nós lemos aqui, nós percebemos que Deus manda Moisés que enviasse 12 espias numa missão de reconhecimento da terra de Canaã antes deles entrarem. Deus chegou para Moisés e disse: mande 12 líderes de Israel, de um de cada tribo, para que eles façam uma avaliação da terra e tragam um relatório. Pergunto para você: Deus não conhecia a terra? Deus não sabia de todos os detalhes da terra? Por que que Deus então manda que Moisés envie espias para trazer um relatório, se Deus podia dar o relatório? Se Deus podia dar todos os detalhes de todos os povos, de como era a situação daquelas cidades, Deus manda que o homem veja e traga um relatório. Por que que Deus mandou enviar 12 espias? Mandou enviar, sabe por quê, queridos? Para provar a fé daqueles homens, para provar a fé do povo. Quantos aqui levantariam a sua mão dizendo: pastor, eu tenho fé em meu coração? Você tem fé no seu coração? Você crê em Deus? Então, meu irmão, se prepara para a prova, amém? Alguém do seu lado levantou a mão, diga para ele: se prepara, porque a nossa fé é testada, amados, a nossa fé é provada, e nós precisamos tirar boas notas na nossa fé, amém? Como é que está o boletim da sua fé? Como estão as notas da sua fé? Porque se você abraça a fé, fique preparado, porque haverão provações. Sabe por que isso? Porque lá em Tiago, no capítulo 1, deixa eu ler rapidamente para você, Tiago nos dá esta ideia, esta noção espiritual com respeito à nossa fé. No capítulo 1 da epístola de Tiago, no versículo de número 2, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, de todo júbilo, o passardes por várias provações. Olha que coisa interessante. A verdade é que ninguém gosta de provação. A gente não gosta de passar por tribulações, por circunstâncias adversas. Mas para o povo de Deus, a Bíblia está dizendo: alegre-se por você passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Olha que coisa interessante. Há uma diferença, e Tiago, ele trabalha isso, que há uma diferença entre provação e tentação. Ele diz que Deus não tenta ninguém. Deus não é tentado pelo mal. Nós somos tentados porque nós somos iludidos pelos nossos desejos, pelas nossas vontades. Nós somos tentados pela nossa cobiça, diz a palavra de Deus. Às vezes a gente pensa que o diabo, né, aquele ser que a mística da cultura religiosa do povo coloca como alguém com chifre, com rabo, todo vermelho, tridente na mão, fica lá no ombro da pessoa tentando ela. Na verdade, o diabo, ele gosta de atiçar exatamente os nossos desejos. Nós caímos em tentação, somos tentados e corremos o risco de cair quando nós damos vazão aos desejos da nossa carne, quando nos iludimos com os nossos desejos, com a nossa cobiça. A cobiça gera o pecado, e o pecado gera a morte espiritual, há toda uma consequência. Mas não é Deus quem tenta, pelo contrário, Deus envia livramento para que nós possamos resistir à tentação, para que possamos crucificar a nossa carne e não permitir que a nossa vida caia em tentação. A provação é diferente, a provação é Deus quem prova. E Deus não prova o Carlos, o Alexandre, Deus não prova o Rui, Deus não prova o Bruno, Deus prova é a nossa fé, a provação é da nossa fé. Então Deus permite situações ocorrerem na nossa vida para que a nossa fé seja exercitada, para que a nossa fé possa passar de ano, possa ser aprovada, porque quando ela é aprovada, ela se torna uma fé resistente, uma fé inabalável, uma fé que verdadeiramente agrada a Deus. Então nós queremos agradar a Deus, amém? Então por isso a Bíblia diz: não fique triste pelas provações, alegre-se, a sua fé está sendo provada e ela vai ser resistente, ela vai ganhar essa batalha, amém, querido? Só que nós precisamos trabalhar essa questão na nossa alma, porque a verdade é que fica muito evidente nesse texto que nós lemos, do que ocorreu em Israel, quando estava prestes para entrar em Canaã, é que nós vemos aqui o que é a visão da incredulidade e o que é a visão da fé. E como nós identificamos essas duas visões? Pelas frases, pelas palavras, pela confissão que esses homens fizeram. Quando olhamos para esses 12, nós vamos ver a confissão de 10 e a confissão de 2. Nós vamos ver confissão de incredulidade e vamos ver confissão de fé. Porque a verdade, amados, é que tanto a incredulidade quanto a fé tem a sua confissão. E o que é a confissão? A confissão, ela se dá pela fala e pela ação. Jesus disse: a boca fala o que está cheio, o coração. Mas a Bíblia também diz que do coração procedem as fontes de vida, ou seja, aquilo que eu penso, aquilo que eu abrigo em meu coração, em minha mente, que me faz falar, também me faz agir, me faz tomar decisões. Então, tanto a incredulidade, ela vai ter a sua confissão, a sua fala e a sua ação, como também a fé, ela tem a sua fala e ela tem a sua ação. E nós podemos identificar isso, amados, pelas frases, pelas confissões que esses homens fizeram no texto que nós lemos de Números capítulo 13. Por favor, volte lá a Números capítulo 13 e vamos perceber aqui algumas confissões de incredulidade e algumas confissões de fé, para que nós possamos perceber que de repente podemos estar fazendo uma dessas confissões, e podem ser confissões de incredulidade, e ao percebermos isso, Deus nos dá graça para nós mudarmos de rota, amém? De nós pararmos para pensar e dizer: não, eu tenho que parar com esse tipo de confissão, porque isso é confissão de incredulidade. Então eu queria primeiro trabalhar exatamente a confissão de incredulidade, versículo 31 no capítulo 13 de Números. Nós identificamos a seguinte frase: não poderemos subir contra aquele povo. Identificou aí? Não poderemos subir contra aquele povo. Uma das frases mais contundentes, amados, da incredulidade é: eu não posso. Eu não posso. E quando eles pronunciam isso, dizendo: não poderemos subir contra aquele povo, na verdade, eles estavam não acreditando é que o Senhor podia. Eles não estavam crendo que o Deus que eles serviam, que os tinham tirado da terra do Egito com mão poderosa, tinha o mesmo poder para fazer eles entrarem naquela terra. Então o eu não posso era uma consequência de não crer no poder do Deus que eles serviam. E a verdade é que a incredulidade para com Deus provoca incredulidade para conosco mesmo. Se eu não creio que Deus pode, aí mesmo que eu não vou acreditar que eu posso, aí nós vamos pronunciar: eu não posso, eu não vou conseguir, eu não sou capaz, eu não vou vencer. Quantas e quantas pessoas olham para a circunstância e dizem: eu não vou conseguir, não vai dar, não tem jeito, eu não posso. Por isso, amados, é muito importante nós termos cuidado com o pensamento incrédulo de Saul. O que eu quero dizer com isso? Davi, num determinado momento, disse: eu vou lutar contra Golias, eu vou vencer Golias no nome do Senhor dos Exércitos, eu vou contra esse incircunciso filisteu. Palavra de fé de Davi, enquanto que a palavra de medo, a confissão de incredulidade dos soldados de Saul, era de fugir, é de não ir de encontro, de ficar fora, longe. Então Davi disse: eu vou lutar contra Golias. Mas qual foi a palavra de Saul para Davi? Ele disse exatamente isso: contra o filisteu não poderás ir lutar contra ele. Uma palavra de incredulidade de Saul. Nós precisamos ter muito cuidado com essa síndrome de Saul, queridos, porque muitas das vezes a sua fé quer fazer você acreditar: eu vou conseguir, eu posso, eu vou chegar lá, eu vou vencer. Mas vai vir aquela vozinha dizendo: você não vai conseguir, contra esse gigante você não poderá lutar. Imagina se Davi dá ouvidos a Saul, o que teria acontecido? Teria sido a derrota de Israel, a história iria mudar completamente. Mas porque Davi rejeitou aquela voz negativa de incredulidade de Saul, e ele foi, porque ele sabia, Deus havia dado experiências, a fé dele já tinha sido provada em outras situações, quando, cuidando das ovelhas, ele precisou enfrentar um urso, e depois um leão, e ele lutou, e ele venceu, e ele superou, e ele sabia que Deus estava com ele, por isso ele acreditava e dizia: eu vou lutar, mas não vou lutar com a minha força, eu vou lutar no nome do Senhor dos Exércitos. Ele tinha fé, mas imediatamente houve uma voz para abafar essa fé. Cuidado com essas vozes, vozes que vêm, você não pode, mas que você possa dizer: tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece. Não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, mas é por crermos que Deus tem poder para fazer infinitamente mais. O nosso Deus não é poderoso, o nosso Deus é todo poderoso. E quando você crê nele, você crê que você pode. Entende, irmãos? Porque você luta na força de Deus, você luta no poder de Deus, você luta na capacidade que Deus te dá. Isso faz de você mais que vencedor, porque você não luta sozinho, você não luta com as suas próprias forças, porque nem sempre as temos. Elas se esgotam na luta, mas o Senhor renova as nossas forças, e a gente continua a lutar e avançar na força de Deus, e a gente supera tudo, porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Verso 32, uma outra confissão de incredulidade, diz o texto: eles infamaram a terra. Engraçado, um pouco antes eles disseram: verdadeiramente é terra que mana leite e mel, é fértil, é maravilhosa, olha esse cacho de uva monstruoso que trouxemos, dois homens precisaram carregar um cacho de uva. Eu que sou fã de uva, então, meu amigo, se eu visse uma uva dessa no supermercado, dois homens para levar um cacho de uva, terra era maravilhosa, tinham prova concreta da fertilidade da terra. Mas diz o texto que logo em seguida fizeram o quê? Infamaram, difamaram, diminuíram aquilo que era a promessa de Deus. Olha o que a incredulidade faz no nosso coração, amados, faz a gente menosprezar promessas maravilhosas e fantásticas que Deus tem para a gente. E quem menospreza, não conquista. E muita gente que não conquista promessas maravilhosas e poderosas de Deus, porque estão diminuindo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso é confissão de incredulidade. Aqueles homens não possuíram o que eles infamaram, o que eles menosprezaram. Eles não entraram em Canaã, foram morrer no deserto. Essa não era a intenção original de Deus. Deus os tirou do Egito para eles entrarem em Canaã e possuírem a promessa de Deus, mas porque eles confessaram incredulidade, fecharam o coração, não acreditaram no poder de Deus, diminuíram a promessa, não conquistaram a terra. Olha o que a incredulidade faz com a gente. Perder a bênção pertinho dela, tiver a chance de passear por ela, ver todas as maravilhas que haviam, mas não provaram de nada daquilo, porque diminuíram grande promessa que Deus havia dado. Outra confissão de incredulidade, versículo 32 ainda. Eles disseram: é terra que devora os seus moradores. A incredulidade tem o poder de fazer com que só olhemos o lado negativo, só venhamos a vislumbrar aquilo que a gente acha que vai dar errado, aquilo que a gente teme. Esse é o poder da incredulidade, amados. Eles não conseguiram perceber, diante daquela promessa maravilhosa de uma terra tão fértil, apesar de haver ainda povos que deveriam ser conquistados, eles teriam um trabalho a fazer. O reino de Deus, ele é tomado por esforço, e só os que se esforçam se apoderam dele. Deus não dá de bandeja, amados. Deus quer que a gente conquiste. E eles precisavam apenas de fé para poder enxergar o que é positivo. É isso que o medo faz. O medo só faz você pensar no pior. Se alguém chega com a notícia para você dizendo: fulano se acidentou, você já se vê no velório dele. Não é? O medo traz tanta, transtorna a realidade. A gente já vai pensando sempre no pior. Sempre no pior. Eu ainda não vi ninguém com medo pensar no melhor, diferente da fé, porque fé é certeza de coisas que se esperam. Espera em quê? Nas promessas de Deus, na palavra de Deus. É convicção de fatos que você não vê, não toca, não apalpa, mas você sabe que a Bíblia diz, mostra a realidade espiritual do que Deus faz, de como Deus age, como Deus procede, do poder dele. A gente acredita, isso traz convicção. Então a gente enxerga e diz: pode haver problemas, pode ter gigantes, cidades fortificadas, vamos ter que lutar, vai ter todo um trabalho, mas nós vamos conquistar, vamos tomar posse do que Deus nos deu. É diferente, mas eles não. Lá tem moradores que devoram, tem a terra, é difícil, não vamos conquistar, e não conquistaram. Há poder na nossa palavra, não é, irmãos? Tanto da palavra de incredulidade, quanto da palavra de fé. Olha o versículo 33, outra confissão de incredulidade. Vimos ali gigantes. A incredulidade também parece que ela tem o poder de superdimensionar aquilo que nós tememos. Parece aumentar, parece ser uma lente de aumento quando enxergamos o que está ao nosso redor. Eles só conseguiram enxergar aquele gigante. Nem todas as cidades eram habitadas pelos Enaquins ou Anaquins, mas eram um povo de alta estatura. Eles não olharam os outros povos, que não eram gigantes, eles só olharam para os gigantes, porque o medo superdimensiona, aumenta o problema e diminui o Deus que a gente crê. É isso que o medo faz. A gente canta: o meu Deus é maior que os meus problemas, se você tiver fé, porque se você tiver medo, você vai dizer que os seus problemas são maiores do que o seu Deus. E é o que eles disseram aqui. Ainda no versículo 33, vemos uma outra confissão: éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Aí a gente vê como é que a incredulidade nos inferioriza, nos apequena a nossa existência e o potencial de Deus na nossa vida. Porque eles disseram: nós somos como insetos, vamos ser esmagados por eles. Já estavam confessando a derrota antes de entrar e conquistar. Não estava acreditando no Deus grandioso e glorioso que eles serviam. De nada adiantou tudo que Deus fez desde o Egito até ali. Tantos milagres eles viram. O que mostra, amados, que a gente não vive apenas para basear a fé nos milagres que a gente contempla, mas é no Deus que a gente confia. Eles viram milagres, mas estavam sempre duvidando. Moisés já conhecia o caminho do Senhor, e por isso Moisés mantinha-se firme na presença de Deus. Não é só milagres que deve a nossa fé basear, mas é num Deus Todo-Poderoso que a Bíblia nos revela, que a Bíblia nos mostra. Porque senão você se apequena diante dos gigantes. Davi era de baixa estatura, mas ele se considerou muito maior do que Golias, porque certamente ele deveria acreditar de que ele estava nos ombros de Deus. Nos ombros de Deus você é maior do que qualquer adversário, do que qualquer problema, por mais gigantesco que ele apareça ser. Amados, consequência disso tudo que eu falei aqui, diz o versículo 2 do capítulo 14 que nós lemos: todos os filhos de Israel murmuraram. Uma das coisas que mais entristece o coração de Deus é murmuração, é reclamação. Porque a murmuração Deus encara como uma afronta à bondade dele. Deus foi bondoso para com Israel até aqui, com a terra que ele prometeu diante do povo, e o povo reclamou, murmurou. Um coração fechado, um coração incrédulo, é um coração pronto a murmurar, e isso entristece o coração de Deus. Às vezes os barrem crentes que só murmuram: ó vida, ó azar, ó dor, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor, só murmura. Não é verdade? Está fazendo o sol, está o sol bonito, ah, que calor, podia cair uma chuva, está chovendo, reclama da chuva, sabe o que quer? Porque murmura. Você é um murmurador, meu irmão? Você é uma murmuradora, minha irmã? Vigia os teus lábios. Há um alerta da palavra de Deus em Hebreus 3:12 que diz: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Vigia o teu coração. A incredulidade nos afasta, a incredulidade fecha o coração para com Deus. Deus quer falar e a gente não escuta. A incredulidade vai petrificando o coração. Sabe, Deus teve todo aquele trabalho do Espírito Santo de transformar o coração de pedra em coração de carne, e por causa da incredulidade ele volta a se petrificar. Guarda o teu coração da incredulidade. Mas vamos ver rapidamente, amados, no capítulo 14, no versículo 8, vamos ver confissões de fé, diferente da confissão daqueles 10. Verso 8 diz aqui: o Senhor nos fará entrar nessa terra. Fé se baseia nas promessas de Deus, é certeza daquilo que esperamos, é certeza daquilo que Deus prometeu, não daquilo que eu acho, mas daquilo que Deus disse que faz, porque Deus, ele não tem compromisso com o que eu acho, ele tem compromisso com o que ele disse. Se ele disse, nós cremos, e se cremos, nós vamos colher os frutos, porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. Isso aqui não é balela, irmãos, isso aqui não é fábula, isso aqui não é conto de fadas, isso aqui é palavra do Deus Todo-Poderoso. Se Deus prometeu, ele faz o possível e o impossível para cumprir a palavra dele. Por isso que a nossa fé, as nossas orações têm que ser baseadas na vontade de Deus. Se está baseada na vontade de Deus, você pode ter certeza que Deus vai ouvir e Deus vai agir. Não é apenas no que eu acho, é naquilo que Deus promete. No verso 8 também, outra frase, eles disseram: é terra que mana leite e mel. Fé valoriza o que Deus preparou para nós. Fé não menospreza as coisas de Deus, por mais simples que sejam. mas são valorizadas. Amém? Amém. Quando Deus promete, quer ver uma terra prometida para a gente? Oração. Não deixe de ouvir, você que não esteve domingo de manhã, as chaves do reino de Deus. O pastor Alexandre pregou aqui domingo de manhã sobre oração. Vá lá no site da igreja, está lá. Ouça. Terra prometida, oração. Mas às vezes a gente menospreza. E não sabemos porque não somos abençoados, porque não temos respostas, porque não prevalecemos contra os ataques do inimigo. Porque estamos, às vezes, amados, não acreditando que oração é terra que mana leite e mel. Que estudar a palavra de Deus é terra que mana leite e mel. Que está reunido o povo de Deus, adorando ao Senhor, buscando o Senhor, é terra que mana leite e mel. Tem muita gente que despreza isso, menospreza terras prometidas de Deus, que são fonte de bênção, para emanar leite e mel na nossa vida. Versículo 9, também a confissão de fé diz: não sejais rebeldes. Fé sempre anda no sentido da vontade de Deus, da obediência a Deus, amados, nunca na contramão. Quando a gente opta pela incredulidade, a gente entra na contramão da vontade de Deus, a gente desobedece a Deus. E para Deus, melhor obedecer até do que sacrificar. Rebeldia para Deus é como pecado de feitiçaria. Essa palavra é muito forte que eu encontro na palavra. É como o pecado da feitiçaria. O crente pensa: eu? Feitiçaria? Bruxaria? Magia negra? Mas às vezes ele é rebelde. Jesus diz: está no mesmo nível. A palavra de Deus diz: está no mesmo nível. Para Deus é tão abominável quanto. Então, zelar pelo coração para não se tornar incrédulo é para a gente não correr o risco de nos tornarmos rebeldes diante do Senhor. Amém, queridos? Versículo 9 também, outra frase, eles disseram: como pão, tanto Josué quanto Caleb, como pão os podemos devorar. Olha que visão diferente, a visão da incredulidade: somos gafanhotos e vamos ser esmagados por eles. A confissão da fé: como pão nós vamos devorá-los. Vê a diferença? Porque o Senhor está com a gente, e é isso que faz a diferença. A fé nos dá certeza da nossa posição e autoridade em Cristo. Sabe o que acontece? Os problemas se tornam questões resolvidas, porque você crê e Deus age. E para encerrar, versículo 9 ainda, ele disse: o Senhor é conosco, não os demais. Amados, toda confiança, toda certeza, toda coragem, toda perseverança se dá pelo fato de que nós cremos que Deus está conosco. E se Deus está conosco, a própria Bíblia diz: se Deus é por nós, agora Deus está conosco, diz a palavra, à medida que eu estou com Ele. O Senhor está convosco enquanto vós estás com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará achar, porém se o deixardes, Ele vos deixará. Não podemos dizer: Deus me abandonou. Não, Deus não abandona ninguém, mas somos nós que abandonamos, porque fechamos o coração. Entende? Perverso coração de incredulidade que nos afasta do Deus vivo. Por isso, quando a gente tem fé, amados, a fé nos faz a gente buscar a Deus. Aí eu entendo porque a Bíblia mostra a diferença entre Nazaré e Samaria. Nazaré foi onde Jesus foi criado, aprendeu uma profissão, conheceram Jesus desde pequenininho, mas a Bíblia diz que em Nazaré Jesus não pôde fazer muitos milagres, pouquinhos milagres. Por quê? A própria Bíblia responde: porque havia incredulidade no coração deles. Agora em Samaria, onde muitos judeus não gostavam, os samaritanos, Jesus passa por Samaria, encontra uma mulher à beira do poço, conversa com aquela mulher. Aquela mulher percebe que Jesus é o Messias, sai anunciando, vem um monte de gente da cidade para ouvir Jesus. Jesus passa 2 dias com eles, porque eles pediram para Jesus ficar com eles. Houve um monte de conversão, um monte de gente dizendo: nós cremos que esse aí é o Messias. Com certeza Jesus fez muito milagre ali, apesar da Bíblia não mencionar, porque havia fé. Olha a diferença. Aí eu percebo a diferença entre os fariseus e os galileus. A Bíblia diz que os galileus receberam Jesus com o coração aberto, deram boas-vindas a Jesus. Galileia era uma área mais pobre, e é onde Jesus fez muitos milagres. Multidões estavam ao redor de Jesus, e Jesus curava todos. Jesus abençoava todos, diferente dos fariseus. Eu não vejo os fariseus indo a Jesus e voltando curado, voltando liberto, voltando abençoados. Pelo contrário, voltavam muitas das vezes envergonhados, porque iam com o coração fechado, voltavam de mãos vazias. Aí eu percebo a diferença entre o jovem rico e a mulher do fluxo de sangue. O jovem rico foi a Jesus até dizendo que observava os mandamentos, mas quando Jesus tocou no ponto do coração dele, das riquezas, ele se entristeceu e se afastou triste, desistiu, diferente daquela mulher que, mesmo perdendo tudo que tinha, estava na pobreza, mas ela dizia: se eu tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. E ela seguiu a sua confissão de fé, tocou em Jesus com toda a dificuldade, e de Jesus fluiu o poder que restaurou aquela mulher. Enquanto o jovem rico voltou triste, aquela mulher voltou livre do seu mal. Olha a diferença. Aí eu vejo a diferença entre os 10 espias e Josué e Caleb. Os 10 espias não conquistaram nada do que Deus prometeu. Josué e Caleb, sim, esses dois entraram em Canaã, mesmo com a nova geração, mas eles entraram em Canaã, eles possuíram a terra e foram grandemente abençoados. Amados, quem a gente vai deixar ganhar essa batalha dentro da gente? Incredulidade ou fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. Incredulidade nos afasta do Deus vivo. Vamos cuidar do nosso coração, vamos cuidar da nossa fé. Nós somos o povo da fé. O justo viverá pela fé. Quantas vezes a Bíblia fala isso? 4 vezes. O justo viverá pela fé. É muito importante isso. O justo viverá pela fé. Amém? Vamos ficar de pé e vamos usar a nossa fé em nome de Jesus. O que está diante da sua vida? O que você contempla no horizonte da sua vida? O que você vê nesta terra que está à sua frente? Talvez você olhe e diga: pastor, tem gigantes, tem cidades fortificadas, tem dificuldades pela frente. E o que que a gente vai fazer diante disso tudo? Olhar para trás, esquecer de Deus, diminuir o seu potencial, seu poder e a sua graça? O coração nosso não é brincadeira. Mas eu quero incentivar você, com a ajuda do Espírito Santo, não olhe para trás. O povo pensou em voltar para o Egito. Gente, que absurdo isso! Eles eram escravos no Egito, eles eram cativos no Egito, eles passavam necessidade no Egito, eles não tinham nenhuma liberdade no Egito. Diante da promessa de Deus, eles resolvem voltar para o Egito. Parece coisa de louco, mas é exatamente isso que a incredulidade faz com a gente. Faz a gente deixar de enxergar o reino de Deus e faz a gente contemplar o mundo de novo. Só que o Senhor já nos tirou do mundo, o Senhor já nos tirou do Egito. O Egito não é mais o nosso lugar. Ele não nos chamou para voltarmos à prisão, à escravidão, ao cativeiro. Nosso lugar é Canaã, a promessa de Deus. Seja a promessa aqui na terra, como também a promessa eterna. É o que Deus preparou para a gente, e nós não podemos perder essa bênção. Não podemos perder. olhe para o que está diante de você, e não importa se tem gigantes, não importa se tem dificuldades, não importa se tem barreiras, o que importa é se Deus está com a gente. E é crendo nesse Deus, amados, que portas se abrirão, que milagres vão acontecer, que as muralhas intransponíveis serão derrubadas. Deus vai nos dar conquistas. Deus vai permitir que você pise na promessa, que você entre na bênção do Senhor. Curve a sua cabeça e fale com Deus nesse momento. Se você tem tido dificuldade para crer, peça: Senhor, a tua palavra está gerando fé no meu coração, me ajude a ter essa fé inabalável. Eu não quero fazer confissões de incredulidade, eu não quero ser como aqueles 10 espias. Eu quero confessar a tua palavra, eu quero crer que tu és Deus que faz grandes coisas, e que essas grandes coisas não foi só no passado, mas tu tens grandes coisas a realizar hoje na nossa vida. Oh Senhor, nos ajude a andar e a viver pela fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tu sabes o que está diante de nós. Nós temos contemplado à nossa frente dificuldades, obstáculos, mas não vamos desistir. Não vamos, Senhor, abrir a boca para fazer confissões de incredulidade, mas nós vamos abrir a nossa boca e confessar a tua palavra, confessar as tuas promessas, confessar aquilo que temos como certeza em nossa alma, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Tu já nos libertaste do império das trevas, tu nos transportaste para o reino do Filho do teu amor, e nós estamos no teu reino, Senhor, para poder crescer, avançar, superar nossas limitações, nossas fraquezas, e podermos conquistar tudo aquilo que tu tens preparado para aqueles que te amam. Oh Senhor, não vamos olhar para trás, não vamos olhar de volta para o Egito, mas vamos continuar olhando firmes e confiantes à nossa frente, aquilo que tu tens colocado diante de nós. Portanto, Senhor, que a nossa fé nesta noite esteja sendo estruturada, esteja sendo fortificada, e que lá fora nós possamos usar esta fé, exercitar esta fé, mesmo diante das provações, porque temos a certeza que contigo seremos mais do que vencedores, que todas as coisas irão contribuir para o nosso bem, porque nós somos do Senhor, nós somos povo de Deus, não somos um povinho qualquer, nós somos o povo do Senhor. O Senhor está conosco, o Deus de Israel, o Deus que deu vitórias a Israel no passado, é o mesmo Deus que nos dá vitória hoje. Portanto, Senhor, nós cremos em ti e acreditamos na tua força, na tua graça, no teu poder sobre nós, e nós não vamos sucumbir, não vamos ser derrotados, não vamos ficar no meio do caminho. O Senhor nos levará a bom termo, o Senhor nos levará à vitória, porque cremos e confiamos em ti. Portanto, Senhor, nós já te agradecemos por tudo que há de acontecer, nós já te agradecemos pelas vitórias que serão conquistadas, pelos milagres que vamos viver, pelas experiências contigo que nós teremos. Nós temos a certeza, Pai, e já te agradecemos antecipadamente. Louvado seja o teu nome, hoje e para todos sempre, e que juntos possamos dizer amém, amém e amém. Graças a Deus. Aleluia.